rochas altos e nos vales profundos, tua presença é o que eu mais busco. Teu amor é um farol que nunca se apaga. Em cada passo a tua luz me guia. No silêncio, no clamor, eu te adorarei. Teu nome é santo, teu nome é todo o poder. Cada dia é uma nova canção. Te dou meu coração, minha adoração. Eu te exalto, Senhor, em cada estação. Teu amor é eterno, tua graça é a canção. Em ti encontro paz, em ti eu sou livre. Teu nome é glorioso, pra sempre te louvo. No meio da tempestade, tu és meu abrigo. Em ti confio, meu refúgio e amigo. Teu sacrifício na cruz me transformou. Teu sangue me redimiu, teu amor me salvou. No silêncio ou no clamor, eu te adorarei. Te dou meu coração, minha adoração. Eu te exalto, Senhor, em cada estação. Teu amor é eterno, tua graça é a canção. Em ti encontro paz, em ti eu sou livre. Teu nome é glorioso. Te dou louvor, oh, oh, oh. És o rei dos reis, senhor dos senhores. Teu reino é eterno, tua majestade é amor. Eu te exalto, Senhor, em cada estação. Teu amor é eterno, tua graça é a canção. Em ti encontro paz. Em ti.